Salvador, Xené 6250. Xené 6250, com a aproximação, vai a transição de pouso. Decifra na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado, Siri. Até a próxima, alterna 3.859. Papel da paz, Charlie, injeção, desça para 250.010, o ajuste 0 no 5, autorizado com a rinácia por 0, reporte passando sua revida 366. Desce para 250.010, estado no 0 no 5, autorizado a rinácia da 1.0, reportará passando 366, Charlie, já vai. Fala da 1.7, curva à direita, 1.000 pés. Frequência do controle, 1.208. E aciona o transponder 0125, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, cortejamento correto, confirmando o POB 03. Torre agora 118.95, acionamento, táxi e decolagem, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Frequência 126.0, alterna 128.8. Quatro, 450 azul, solo os 44, direito 219, solo. 219, pode ir. Xené 6250, autorizado, pouso no 0, vento 120, é o 0 mais. Azul 4450, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4450. Autorizado Salvador para São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota Upzulu 10, Kubave Upzulu 16, até Posmo, após conforme rota do plano. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5155. Estamos autorizados, São Paulo, nível 360, via Presulo 10, Cubade, Presulo 16, Posmo, direto com decolada 10, com curva direita, saída da Euleda Motiva. Controle 208, acionaremos 5155, gol 2171. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto, gol 2171. Obrigado, senhor. Tango, passo 366, iniciando a rinave visual com campo. Avala Paz, Charlie, injeção, compartilhe de aproximação e chame torre na frequência 118.95. 118.95, Charlie, injeção. Torre, papapapa, Charlie, injeção, contra o 7. Charlie, injeção, continua a aproximação, vai a transição em pulso. Continua a aproximação, guarda a transição, Charlie, injeção. É 250, solo aos 46, direito 21, décimo 9, solo. 19. Oxa, né, 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Bom dia, Alfa, reporte para ingresso. Autorizado pouso da 1.0, Charlie, já estamos. Charlie Mike, Charlie X-ray, control? 3-5-4 miles southwest from Salvador, VOR, radar service terminated. Contact Ilhéus on frequency 120.1. Telemia 250, Juliette Portal 08. Tamaiki Yankee autorizado o início de táxi, reporte na taxa iótica, ajuste no 015. Mike Yankee, ciente do sobrevoo, o vento 120 graus, 09 nós, reporte pronto. Obrigado, Ana Maria, reportar a Papa, papá, Charlie, India, Tango, solo 51, confirme o pátio. Agora é o pátio. Cliente, libere a direita e chame solo, indo 21, décimo 9. Direita, solo 219, Charlie, já tá. Papá, Charlie, India, Tango. Charlie, India, Tango, Alfa, Juliette, contorno pátio 1, chame na Lima. Alfa Juliette, contorno pátio 1, chama na Lima, o Charlie Jota. Tá bom, meu, acho que é mais quente, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 130 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar para o aguarde para o pushback. Como eu acho que a máquina tem que decolar 253, controle 120 desse modo. 1208, próximo a máquina. Só Gol 2171, posição 5, para o estacionamento. Aguarde, Gol 2171. Muito tempo? Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, mantenha-se em condições de gás, corredor é céu no meu país, reporte, confirme o tempo que eu falo de voo. Vai levar cerca de 10 a 15 minutos. Eco Charlie, Juliette, Tango, Fox, Control. Five Four Miles, Southwest, from Salvador, VOR. Radar Service Terminated, contact LS Control 1, frequency 120.1. Gol 1648, com prática de aproximação, semitorre na frequência 118.95. 1845, onde? Zero autorizado, chama o táxi. Charlie, India Tango, prossegue a Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame Torre 1895. Lima, Mike, Quebec, Torre 065. Afirma informação atualizada, Juliette. Pronto para cópia? Copia na disputa. Gol 2065 autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, via Pêssego Luna 0, por Bravo, Pêssego Luna 6, posso decidir com fins a Pêssego 21 até Mochep, nível de voo 360. Saída da Eula da Morte, na primeira curva à direita. Transponder 5171, no controle Salvador, no 20.8. Só após o Pêssego 10, nós estamos com a navegação que está em Taubaté, direto ao Pêssego no Alfa. Então vamos estar aqui, depois do 0 mesmo, depois do Pêssego 10. Ok, sim. Só está de verificar a rota com o centro, eu já chamo para checar. Ok, nossa perspectiva aqui está o número 2, que é o Pêssego 10, Taubaté, tá? Sim. Ok, 360 da Euleda, curva direita, 171208, né? Na pergunta para a aerolínea. É a saída da Euleda Motiva, transição Motiva. Ok, da Euleda Motiva, obrigado. Fala, chama 63 do nono. Prossiga. Portão número 2, puxa o estacionamento. Aguarde, 63 do nono. Aguarde. Como é que antes que vai na prova do farol de Itapuã? Ok, farol de Itapuã, tá deixando tá aqui, ó, faz como é que é. Gol 2171, a bordo 184, autonomia 4 horas e 10, e o alternado primário é o Galeão. Gol 2171, táxi autorizado até o ponto de espera, torre 1895, Canhagal no 095, siga via Bate Índia. Bate Índia, seu ponto de espera, lá 1296. Bom final de semana, obrigado. Tchau, bom. Seu Salvador, bom dia. Gol 2171, qual é a sua ponta de espera na pista? Gol 2171, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter pista 10, gol 2171. Gol 1648, solo 58, libera a direita, chame o solo em 121, decimal 9. Reautorizado, alinhar e decolagem, pista 10, vento 1420 graus, 9 nós. Autorizado, alinhar e decolagem, pista 10, gol 2171. Pode ficar Mike Yankee na escuta. No circuito, também corre na frequência 1918, decimal 95. 1918, costa Mike Yankee. Fala um instante, mas tem escuta. Papa, o meu acho que é Mike Yankee, da presente autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte este livre. Reporte? 247, está pelo Paraná. COB 224, 224. Só ficou 3 horas e 50 da autonomia, até no galeão. Previsão para o 6319. 9247, por gentileza, proteja as informações novamente. Afirmação, pelo Paraná, sinal do POB é 224, 224, 3 horas e 50, até no galeão. Está 9247, grata, chegar até o ponto de espera da Pista 10 via Pátio 1 em Índia, ponto de espera Torre 1895, NH10, 15, bombom. Gol no 648, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Mantenha a posição agora para ingresso, 648. O Xané 6311, na previsão para o puxo após a aeronave da ataque da retaguarda. 2 minutos no máximo. Ok, após o turno na retaguarda, pode iniciar, 6319. Aguarde a autorização. Aguarde. Diga gol 2171, milicena, sua escuta, Dayal. Gol 2171, contato radar na decolagem, suba via CDDL para nível 360. Pode voar direto Leda, gol 2171? Gol 2171, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, gol 2171 ao 360, obrigado. Gol 677, nível 1970. Saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 0276, controle Salvador no 20.8. Autorizado 1170 para Recife via Golf 677. Executa a Conde, saída Conde, primeira curva à esquerda. Aciona 0276, controle 20.8, azul 2776. Azul 2776, cotejamento correto. Chame pronto, confirme a posição, parte 3. Não, a saída Conde mesmo, apenas Conde. Solo gol 2065. Prossiga. Confirmando a autorização, seja o presidente mesmo. Entrei em contato com o centro, estou esperando eles me ligarem para falar, eles querem confirmar a rota com o FMC, porque a rota que o centro possui é a mesma que eu paguei para o senhor. Então assim que eles ligarem aqui para confirmar, eu já confirmo com o senhor. Ah, obrigado. O 206, corrigiu, gol 1648, Juliette, porção 05. Juliette, portão 05, 04. Você não ligou 2171? Foi 2171, prossiga. Por gentileza, poder fazer a... coordenar pra gente voar direto pro base, alguma coisa mais lá pra frente, Bruce, Cosmo, por favor. Vasco 2171, na Vasco da Nação. Obrigado. Na 6311, autorizado para o SPF, chama táxi. Oscar Mike Yankee, som 03, libere à direita na Oscar, estaciona a frequência livre. Ponta 9247, ponta espera da 10 pronto. Cano 9247, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 140 graus, 10 nós. Ali de cola, cano 9247. Volta. Zona 71, autorizado voar direto para o base. O base já presente. Muito obrigado, Dr. Zona 71. Confirma a autonomia. Estou em paracionamento, 1895, pendegão no 095, bom voo. Passa para o pediciado. Estamos Juliette, me informe para estar, desde tem condições de 10, reporte passando 4500 pés. 4500 pés, reportará Juliette, me informe para estar. Porte para o táxi. Está iniciando a corrida. Entendi. Solão Gol 2, 06, informa de poder seguir também pela rota autorizada pelo controle de prova aqui de Salvador. 7-2-06, só um minuto, estamos recebendo uma ligação aqui exatamente do centro Recife para a coordenação rota, ok? Ah, ok. Cano 9247, decolar 206, chama o controle, 120, decimal 8. Vai chamar o controle, 1208, 09247, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Dalião. 3 no 1, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, QNH 1095. Ok, direita Índia, 295, comigo 15, 63 no 1. Controle Salvador, Juliette de Fantapá, passou 045. Abatamos Juliette de Fantapá, não atrás do desconhecimento do controle de reportar, frequência livre. Livre, obrigado, Felipe, até a próxima. CT com fim, Upper Zulu 2-1 até Mocheb. Um pouco mais devagar. Kubave, Upper Zulu 1-6, depois. Osmo, Papá Oscar, Sierra, Mike Uniforme. BCT com fim, intercepta Upper Zulu 2-1 até a posição Mocheb, Mike Oscar, X-Ray Echo, Papá. Ok, a Eureka Mocheb, pela Zulu 0, Kubave, Upper Zulu 1-6, Osmo. Obrigado. Assim. Globo, correto? Chame pronto para o pushback no portão 9. Certo, nosso pushback é fundamento. Portão 9 é autorizado, chame tarde. Controle 120, decimal 8, no voo. Pronto, tá bom, 208, vamos ver o foco do lado de lá. Controle de Salvador, meu Rodial, bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox, Trash Lima. Papai Romeu, Romeu Fox, Trash Lima, Ona meu pai, Corredor Axé, reporte através do da Barra e quando possível estimado para Bolsa. Ona meu, reportará no farol da Barra, ao 50, estimado para Bolsa, o Romeu Fox, Trash Lima. Copiado no 250. 2171, no chame centro Recife, na frequência 125, decimal 1, na alterna 128, decimal 35. 125, decimal 1, 2835, bom final de semana e muito obrigado. Bom dia, o Xenai 63, ONU 1, ponto 0, pronto. 63, ONU 1, autorizado a alinhar, decola pistão na 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 0 nós. Ali decola o Xenai 63, ONU 1. Motor de Salvador, bom dia, ONU 1, 0, 9, 4. Sou 1, 0, 9, dessa vez chegada Mari para nível 050 ou existe na 095? Chegada Mari até o Xanaime 311, decolado 13, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Bom dia, Xanaime 311. Xanaime 311, contato radar na decolagem, subavia saída da El para nível 360. É o via 360, 6319. Está pronto para o táxi, 2065, POB 80, alterna o galeão. Autonomia? 426. Gol 2065, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, de táxi em Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, Senegal 1-0-15, boa viagem. Obrigado, está autorizado, pátio, e aí, o ponto de espera vai ser 1-18-95, obrigado. Sou 1-0-94, vou ITAP, após ITAP, que é a revista 366. ITAP, pode ITAP, que é a revista 366, bom dia. Xomod, Upper Zulu 30 até Entite, nível autorizado 320. Saída da El Lida Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5403, controle Salvador 120.8. Via corredores, sentido contrário, sem informação de altitude, não mais, e sem contato com controle, frequência livre da presença. Cotejamento correto, azul 4451, chame pronto no portão 1. Arrival, set level 060, QNH 1015. Gouda 065, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Vinte, autorizado alinhar e decolar pista 10, Gouda 065. Copio 370. Afirmativo. Autorizado para Serra Bravo Romeu Forte, via Pesulo 7, nível autorizado 370. Saída Puca Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5404, controle Salvador 120.8. Gente, autorizado 370, pela Perjolu, curva 7, de qual é o 10, na partida Puca, Aracaju, curva esquerda, 5404, transponder 208, controle 1184. Puca, Jama, Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, tá ligado. Correto, chame pronto, portão 4. Contact 9, we do speak 2309. 2309, gente, a radial de saída seria pelo corredor Achar? Já. Seguinte, o Foxtrot Sierra, autorizado voo local, Salvador Salvador, com toque arremetido por conta e risco, em Cipó, altitude 035, restrito a 1.000 pés, inicialmente via corredor forte com curva à esquerda, decolando da 1-7. Transponder 5163, controle Salvador 120.8. 208 vai chamar, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 2065, para o sol. Gol 2065, contato radar na decolagem, suba via Cedo da El para nível 360. Via da El 360, Gol 2065. Só que você acha minha torre para acionamento, 1895, PNH 10, 15, bom voo. Chanel 1140, formação Juliette, autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via peso 17, nível 350. Saída Pucca, Jean Maracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5415, controle Salvador 120.8. Rota de Jean Maracaju, rota de Jean Maracaju, rota de Jean Maracaju, rota de Jean Maracaju, portão 4, autorizado, chame táxi. Gol 1094, após estar pela rotação em beta 366, em descida para 2500 pés, o ajuste 1095, autorizado na renave e reposte passando para beta 366. Após estar descendo para 2500, autorizado na renave da 10, programado 366. Conforme se encontrou? American 69, roger. After I'm on position, fly direct to Habita 366. Okay, from present position to Sierra, 366, Mike 69. Was that after Amman or from present position for Mike 69? É 6311, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Ok, 251-2835, 6311 da última. Para o táxi, voo no 184, com 145, eu pego São Gonçalo do Amarante. Qual o POB? 143. 143, voo no 184, direita via Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 10, 15. Descent 9, clear deviation, report to you. Final. Azul 2719, essa é a identificação, dessa vez chegada bom para 4.000 pés, o ajuste 1.0 no 5. Tenente, azul 2719, após o vídeo, vou a Serra Vita 367. Do táxi, até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0-15. Abatango, Vitorino de Júlia, mantenha-se via corredores, o agente Salvador 1015, reposta em direção no corredor Interlagos. Juliette, confirme precedente? Caiu. Gente. Air Quantity 9, descente 4,000 feet. 4,000 feet, Air Quantity 9. É o Vitor Bravo, Quebec. Prossiga. É o Vitor Bravo, Quebec, na posição 12, remoto, para pushback, melhor, para reboque, na posição 07, batendo. Aguarde, Vitor Bravo, Quebec. No aguarde, Vitor Bravo, Quebec. Obrigado. Passando 3, tem ali estabilizado o voo 1094. Voo 1094, compete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 1094. American 69, descend 2500 feet. Kianet 1015, cleared, final, our next procedure, report passes to have it to 366. Yeah, 2500, approach field, approach shuttle, 367. Controle, bom dia, Gol 1184. Gol 1184, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para nível 370. 370. Fox-Lot, Serra, stand-by no transponder inicialmente, autorizado a alinhar e manter pista 1-7-0-6-5, chame centro Recife na frequência 1-2-5, decimal 1, na perna 1-2-8, decimal 3-5. 2-5-1-2-8-3-5. Afirma. Bom dia. Air Quantity 9, reduce speed 1-8-0-9. Reduce 1-8-0-9, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, mantenha a posição. Salvador, Liberal, Serra, Delta, Uniforme. Prossiga. Serra, Delta, Uniforme, prossiga. Uniforme solicita giro de motores para o Pacheco por 5 minutos. A ordem para ele aqui já está autorizada. Sim, chame finalizando. Formaram no terno? Afirmo. Obrigado. O Oxanemê 140, na escuta? 76, autorizado, chame táxi, azul 2776. Oxanemê 140, na escuta? Vitor Bravo, Quebec, na escuta? Escuta, prossiga. Autorizado, reboque até o gate 07, autorizado. Gate autorizado reboque até o Gate 07. Chame finalizado. Problema Charlie Lima, aguarde para a formação de Juliette. Marking 229 Arizona, 10 miles down, November 1-0. Arizona 59, contact Tower, because 118, that's 195. Marking 229 Arizona, 10 miles down, November 1-0. Brooklyn 229, continue approach, altimeter is 1015. Continue o Marcos, continue. Tchau, confiado. Serra, informo mais uma aeronave na final da 10, após o pouso na mesma sala autorizada a decolagem. Uno 094, solo 30, direita 121, decimal 9. Direito 219, gol 109. Para 4 mil pais. 367 para 4 mil, 37.9. Olá, Salvador. Boa tarde. Bom dia, gol 104, entrou? Uno 094, Alfa Chimenez da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, vou na Terra 94. 229, Cleveland, Chilean, runway 10, wind 130 degrees, 130 knots. Clear to land, runway 10, American 59. Decolando pista 7, curva esquerda, saída Conde. Transponder 5401, no controle Salvador, no 2028. Confirme o PLB e a autonomia. Problema Charlie Lima, chame a torre para acionamento no 895, KNH 1095. Salvador 2776, pronto para o taxa PLB 37, ao ser na marca de autonomia de presença. Táxi. Via Pátio 1, Netaxa Índia, quando espera Torre 1895, KNH 1095. Pátio 1, Índia, quando espera chama Torre 1895, Azul 945, quando espera posição 1. Aguarde, Azul 4451. Oxalé 1140, observando o banco da Gol, parqueando no 07, autorizado, puxa no 08, chame táxi. Fala Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra, atente à esteira de turbulência, tanto bom que pousa na pista 10, após livre decolagem 17, vento 140 graus, 11 nós. Gol 1184, estamos no centro Recife na frequência 126.85, a terna 125.45. 2685, 2445, boa. Perfect lady. Emery on the ground at 33 right, 1.1.9, American 229. Espero, o gol está mantendo posição. Azul 27119, o Egito 1095, autorizado para atendimento RNAV da pista 10, reporte passando para a revista 366. Nine, Bravo Taxi, my Alpha Hotel Taxi Juliet. Sete, vento 1-3, zero ground, 1-1 nós. Livre, 1-7, grato. Papa, uniforme, Foxtrot, Sierra, curve à esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte o eixo da 1-0 livre. Positivo, autorizado o cruzamento do campo, reportarei livrando o eixo da 1028, Sierra. B776, bom dia, mantenha o ponto de espera. Dia Juliette, após o pouso, segue para que faz? Vai para a D, pela O. Tente. Número 40, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi da Índia, ponto de espera do Rio 18, decimal 95, Senegal no 095. Gol 1-0-9-4, após a Avianca, Juliette, portão 1-0. Após a Avianca, Juliette, para 1-0, dona Serna Paz. Foxtrot, Foxtrot, Serra, segue corredor forte, 1 mil pés. E chame o controle em 120 decimal 8. Positivo, 1208 até o retorno. De Salvador, de Papa Uniforme, Fox Fox Terra, decolado da 17, corredor forte 1 mil pés. Papa Uniforme, Fox Fox Terra, mantenha 1 mil pés, corredor forte, reporte complementações. A intenção seria, após livrar o polo, DCT para Cipó, Sierra 90, Índia Oscar. Ok, Sierra 90, Índia Oscar, eu disse, não? Afirmativo. Sente, Fox Fox Sierra, confirme a estimada de pouso. Aos 40 da próxima. 1340 copiado, Fox Fox Sierra, reporte 20 milhas de Salvador. Rodarei 20 milhas de Salvador, Fox Fox Sierra. Juliet Beach 1-1. Azul 4451, portão 01, autorizado, chave táxi. Autorizado, chave táxi. 1895, vai chamar o 2719, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 2719, 7 milhas de sua cabeceira, 1-0, ainda não vivo. Azul 2719, continue a aproximação, agora de pista livre. Ajuste 1-0, 1-5. Aguardando 1015, agora visual, Azul 2719. Azul 2776, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós, informo o tráfego, uniforme Lima Alfa Charlie, afastando o litoral norte, 1 mil pés, não intercede. Tudo boa. Foxterra, controle? Prossiga, controle. Ok, minha pouso em Terra November India Oscar ou Papinha Metida? É, o plano foi Salvador. Salvador com CGL e Sierra November India Oscar. Bem. November Charlie Lima, mantém a posição. O 27-19, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-4, 0 graus, 1-2 nós. Pouso autorizado no 1-0, o azul 27-19, por o pouso aqui a 3 milhas e meia. Azul 27-76, decolado aos 3-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, uma boa, 2776. Roxana minha 140, boa, mantém ponto de espera. Okay. 3740, cancelada as instruções de altitude em IPAP. Desce para 2500 PES, ou agite no 095, autorizada RINAVE, repassificação do serviço 366. Controle uma boa, azul 2776. Azul 2776, contato radar na decolagem, fiz a via saída Conde para o nível 170. Sobe via 170, azul. Salvador, o 4451 acionou com Serra Branca, Serra Romeu, Montenado, 4 horas e 30, aqui no aborto, peraí. Azul 4451, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-18-95, CNH 1015. 1015, via Índia, 18-95, azul 4451, obrigado, e até lá. Bom voo. Se possível. Agora na magnética 016, direto para Cipó. 648, requested the clearance to Maceió with Juliette. E autoriza a acender para o 035. Oscar, via Upper Zulu 17, flight level 350. Fuca departure, Caju transition, first turn to the left. Squawk code 542-0120.8, departure Salvador. Clear first, flight level 350, upper Zulu 17, Fuca departure, Caju transition, turning left after takeoff. Squawk 5420, frequency 120.8, go 1648. Please back collect from the right for pushback and setup. 0-1-6-4-8. Solo Salvador 2719 Azul, vibrou. Azul 2719, onde Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette vai pro 08, 2719, aqui. Da performance do tráfego que decolou da ficha auxiliar e perfil de saída, ok? Assim que mesmo você está cruzando aqui do campo sendo autorizado. Confirmo. Confirmando, pouso em Salvador aos 1340. Negativo. Seria estimando a Sierra November India Oscar a 1340. E aos 1450, pouso em Salvador de retorno. Gente, pouso em Salvador aos 1450. Afirmativo. Salvador, o 2776 da Azul solicita proa 090 por 35 milhas. Azul 2776, livre de desvio, reporta a terra. Reportará retornando 2776.